10 minutos, 3 da tarde, 10 minutos, a Rádio Difusora Cristal está ao vivo, daqui a pouquinho, acompanhando a live que vai falar sobre o decreto municipal com relação à Covid-19, com a presença do prefeito, o secretário de saúde do Estado, toda a equipe municipal, os avós, para daqui a pouquinho, os partidos que vêm que fala esse da tarde, mais 12 minutos, nós estamos acompanhando, vai começar daqui a pouquinho mais uma coletiva de imprensa do prefeito municipal, doutor Cirilo Pimenta, secretário de saúde, doutor Charles Pierre, toda a equipe do governo municipal. Daqui a pouquinho vai se falar com relação ao decreto da Covid-19, o decreto municipal, o prefeito que ontem participou ao vivo em live, em webconferência, juntamente com o governador Camilo Santana e todos os prefeitos aqui da região do Sertão Central. Cirilo falou como representante do Sertão Central nesse evento e daqui a pouquinho vai falar e nós iremos acompanhar ao vivo aqui na Rádio Difusora Cristal com relação a este decreto, as medidas sanitárias de combate à Covid-19 aqui no município de Quixeramobim. Doutor Cirilo Pimenta já se encontra aqui no local da reunião, aguardando apenas a chegada do secretário de saúde, doutor Charles Pierre, para que logo mais, em poucos os instantes, possamos dar início a essa live, a esse evento aqui na Rádio Difusora Cristal de Quixeramobim. O evento vai ser transmitido também pelas mídias sociais, pelo Facebook da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Saúde, por todos os canais, Instagram, também YouTube, enfim, Facebook da Municipalidade da Prefeitura de Quixeramobim. Portanto, logo mais, dentro de instantes, teremos a participação do prefeito Cirilo Pimenta, secretário de Saúde, doutor Charles Pierre, e toda a comitiva da Prefeitura Municipal com relação às informações do decreto da Covid-19 no município de Quixeramobim. Nós vamos acompanhar, você também acompanha via Facebook e estaremos ao vivo levando todas as informações à sociedade, à nossa comunidade. Fique conosco, fiquem atentos para as informações que serão repassadas com relação a todos os critérios, as medidas que serão adotadas e tomadas até o dia 10 do próximo mês com relação à Covid, ao combate da Covid aqui no município de Quixeramobim. Repito mais uma vez, o prefeito Cirilo Pimenta, ele já se encontra aqui no local, vai levar aqui o seu boa tarde a toda a comunidade de Quixeramobim através da Rádio Difusora Cristal. Estamos ao vivo, prefeito, com relação, eu falava há poucos instantes, da sua webconferência com o governador Camilo Santana, representando todo o Sertão Central, falou em nome dos prefeitos e com relação a Quixeramobim, quais são as medidas, as expectativas com relação à Covid-19 no nosso município. Boa tarde, prazer ouvir. Boa tarde, Eduardo, boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora Cristal. Na verdade, nós vamos agora, daqui a uns 10 minutos, iniciar uma live onde nós vamos retransmitir todas as preocupações do governador com relação ao momento que nós estamos vivendo no que diz respeito à Covid. Então, é preciso que as pessoas possam nos acompanhar para que possam estar informadas da gravidade do momento que nós estamos vivendo. O governador participou ontem conosco, com 175 prefeitos, onde nós tivemos o poder de representação aqui do sertão, nós representamos 20 municípios da nossa sala, e nós queremos passar para a população todas as informações que nós fizemos do governador, do secretário de saúde do estado, para que a gente possa tomar os cuidados possíveis para evitar o processo de transmissão dessa doença que vem fazendo o mundo todo sofrer perdas humanas, né, sofrimento de famílias, e consequentemente a gente poder diminuir a gravidade na forma maior possível, diminuindo o sofrimento da população. Então, eu até pedi que a própria rádio pudesse transmitir essa nossa fala, essa nossa apresentação agora, que se inicia daqui a 5 minutos, né, com a participação do CBF, com a participação da autarquia e outros órgãos, assim de que nós evitemos o máximo as aglomerações e, consequentemente, diminuir o grau de transmissibilidade desses vírus que têm sido muito acrescido durante esses últimos. O governador está preocupado, está crescendo o estado todo, a quantidade de vagas de UTI já estão saturadas e, infelizmente, pode chegar a acontecer, se a gente não tomar os cuidados necessários, o que aconteceu em Manaus, acontecer aqui em Ceará. Todas as medidas que serão anunciadas aqui hoje, prefeito, é com a finalidade de que o nosso sistema de saúde, o municipal, claro, ele não entre em um colapso. O municipal e o estadual, porque a nossa estrutura aqui, na verdade, ela é uma estrutura de Estado. Tanto o Hospital do Sertão Central recebe pessoas do Ceará, todo como o Hospital Pontes Neto recebe também de 6 municípios, porque ele é um hospital polo. Então, e a própria UPA também. Até para ser que a gente tenha conhecimento de todas as suas informações, para que cada família possa ter mais cuidado ainda com o seu grupo. E isso, cada um cuidando do seu grupo, cada um cuidando da sua família, cada um cuidando da sua comunidade, a gente vai ter uma condição de superar essas dificuldades com menos transtorno e com menos sofrimento. Então, faço o reforço aqui, o convite à nossa sociedade, ao nosso povo, para nos acompanhar nesse momento tão importante. Eu agradeço e vamos começar daqui a pouquinho. Obrigado. Muito obrigado, prefeito Ciro Pimenta. Portanto, estamos aqui no aguardo. Nos órgãos da Prefeitura Municipal e você também nos acompanha ao vivo na Rádio Difusora Cristal. Boa tarde. Difusora Cristal. Vai, coleguinha! O carro importado no cavalo. Sobre a Covid-19. Já agradecer aqui a presença do prefeito Cirilo Pimenta, do secretário Charles Pierre, secretário da Saúde, o presidente da Autarquia Municipal de Trânsito de Xaramubim, o nosso amigo Raul Dinelli e também nosso amigo Williams Matos, representando a instituição aqui, o CDL. Sejam todos bem-vindos, muito obrigado a você que já está aí com a gente, nossos internautas. Então você já pode ir compartilhando, tá? Vamos compartilhar porque é uma live importante. Estaremos fazendo aqui a leitura do decreto municipal alinhado com o decreto que saiu ontem do governador Camilo Santana e assim alinhamos alguns pontos e será passado hoje para a nossa comunidade. Mas antes da gente ter a abertura oficial e a gente falar do decreto, tem novidade, tem coisa boa. Vamos lá? Boa tarde, prefeito Cirilo. Boa tarde, Robinho. Boa tarde, conterrâneos de Xaramubim, que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, os internautas, os conterrâneos do Sertão Central, como todos, até porque todas essas medidas que estão sendo tomadas aqui, serão tomadas aqui em Xaramubim, elas também serão aplicadas no sertão como um todo. E eu gostaria de cumprimentar aqui o nosso secretário, Charles Pierre, e já agradecer e parabenizar pelo trabalho efetuado durante esses dias, que assumiu a secretaria, a movimentação que foi feita aí durante o carnaval, que muito já inibiu a movimentação e as aglomerações. Cumprimentar o Raul, que é o nosso presidente da autarquia, que juntamente com o secretário, com a equipe da secretaria e outros companheiros de trabalho de outras secretarias também, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil e outros... A Vigilância Sanitária e todas essas instituições e participaram da movimentação e tiveram também, logicamente, a contribuição e a ajuda de muitos conterrâneos para que tudo pudesse correr bem, com naturalidade, com respeito ao decreto instituído pelo governador que conduziu o processo carnavalesco no Ceará. Então, nós gostaríamos de agradecer também ao Williams, que representa aqui o CDL, que tem sido um grande parceiro e tem nos ajudado muito durante todo esse período que estamos aqui à frente da Prefeitura, como parceiro coadjuvante na aplicação de todas essas regras e essas definições do governo pelos decretos. Eles que são os agentes vivos da economia do Xaramubim têm sido, sim, parceiro, colaborador, e por isso também está aqui conosco, porque muitas das ações que irão ser implementadas, elas terão assim, a participação do CDL, e clamamos à população como um todo para que preste atenção daqui a pouco nas medidas que serão tomadas e por que elas serão tomadas, a fim de que a gente possa superar esse período da segunda onda com o menos sofrimento possível à população de Xaramubim e do sertão como um todo. Mas nós estamos recebendo do governo do Estado um capacete chamado capacete Elmo. E eu vou passar aqui, antes de falar sobre as regras, sobre as mudanças que nós vamos aplicar, nós vamos passar aqui para o secretário para que ele possa explicar a importância desse capacete no tratamento do combate ao Covid. É um equipamento simples, mas que tem se apresentado muito eficiente. Como coadjuvante no tratamento da Covid. É como se fosse um equipamento que evita, e por muitas vezes, ir até para a UTI. É um auxiliar na oxigenação das pessoas que estão com insuficiência respiratória e que, aplicando esse capacete, evita em 60% a utilização da UTI. Inclusive, nós já vimos aí pela televisão, né, alguns pacientes usando esse capacete. Eu vou passar aqui para o secretário e depois nós voltamos a falar sobre as medidas. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem, a imprensa aqui presente, cumprimentar o prefeito Cirilo, a quem eu cumprimento os demais membros aqui da mesa, dizer da felicidade e da satisfação, né, em estar recebendo esses dois equipamentos. Na verdade, nós temos, são duas unidades, né, do capacete Elmo. É um capacete que foi idealizado pela equipe de saúde aqui do Estado do Ceará, e aí a Secretaria de Saúde do Estado, juntamente com a Escola de Saúde Pública, abraçaram essa causa, e os estudos desse capacete foram feitos no Hospital Leonardo da Vinci, que hoje é o hospital referência no Estado do Ceará para tratamento de Covid, da Covid-19. Né? E o resultado desses estudos impactou que de 10 pacientes que estavam em estado moderado a grave, que precisavam de leitos de UTI, dos 10 que utilizaram o capacete Elmo, 6, o tratamento foi resolvido apenas com o capacete e não precisou de ocupar um leito de UTI. Então, assim, é motivo de satisfação para o município de Xaramubim receber duas unidades desse capacete que estarão à disposição dos profissionais da nossa UPA e do Hospital Regional Dr. Pontes Neto. O objetivo é que a gente consiga tratar esses pacientes nas nossas unidades de saúde, né, e que eles não precisem ocupar um leito de UTI no Hospital Regional do Sertão Central ou em qualquer outra unidade de saúde aqui no estado do Ceará. Então, é motivo também de agradecimento, né, ao governador Camilo Santana, em nome do secretário de saúde do estado, Dr. Cabeto, por tão prontamente que nós fomos na semana passada, não é isso, prefeito? Não. Nós estivemos na Secretaria da Saúde semana passada e essa semana, foi na segunda-feira que nós estivemos, terça-feira. Pronto, na terça-feira nós estivemos lá, fizemos essa solicitação juntamente com a Central de Leitos de UTI, que a visita no Pontes Neto, a visita técnica já está agendada para essa segunda-feira que vem, agora dia 22, nós estaremos recebendo a visita da equipe técnica da CESA, né, e prontamente já recebemos os dois capacetes Elmo. Então, assim, é motivo de satisfação para nós profissionais da saúde, motivo de satisfação também para a população, que teremos mais esse recurso aqui no combate à Covid-19. E aí, gostaria de agradecer. Bom, então, nós agradecemos aqui a participação do secretário. Ele vai ter que se ausentar, porque ele está providenciando o pagamento dos funcionários do Instituto, lá na Prefeitura, e que é trabalhoso, porque cada conta terá o seu destino, o salário de cada um, não vai ser colocado numa conta só, são centenas de contas, e ele está fazendo esse trabalho lá junto com a nossa equipe da Secretaria de Administração e Finanças. E nós temos a oportunidade de ter a Karina aqui, que é a coordenadora também da equipe do Covid, que ficará aqui juntamente conosco, enquanto o secretário vai cuidar do pagamento lá dos funcionários. Eu gostaria de agradecer também a participação e a ajuda da imprensa durante esse período. Nós tivemos todo esse trabalho feito e bem divulgado pela imprensa local de Quixeramobim, e que nos ajudou e nos auxiliou e muito. Então, eu gostaria de agradecer também a presença da imprensa aqui nessa entrevista, a fim de que eles possam ser multiplicadores de tudo aquilo que eu passarei agora a transmitir à população de Quixeramobim de um modo geral. Muito bem. Falar na importância da imprensa, Cirilo, a gente ressalta... Lá fora, por favor. A gente ressalta que a Rádio Difusora Cristal está transmitindo ao vivo essa live, né, pelas ondas da 1450. Abraçar o Eduardo Nascimento aqui da Rádio Difusora Cristal, nosso comunicador também que se faz presente, o Jota Willam, o Claudinho Eloy da Web Rádio Sucesso. Agradecer também ao nosso amigo Bruno Araújo do Ceará Alerta. Agradecer também a equipe que está transmitindo, o meu amigo André Ricardo, por conta da transmissão, o nosso Rivaldo Santos coordenando aí toda a operação. Abraçar também aí o nosso amigo Lutero pela parte que cabe à sonorização, e agradecer o intérprete de Libras, o nosso amigo Glauber Freire, que está também participando nessa live. Bom, o objetivo maior dessa nossa live é repassar as informações e os cuidados que o decreto do governador determinou para que fosse cumprido a partir dessa data. A fala do governador, por mais de meia hora, ela foi, assim, um chamamento dos prefeitos para que tomasse o maior cuidado possível com as suas comunidades, em decorrência do risco que as famílias cearenses estão tendo e que irão enfrentar nessa segunda onda do Covid. Não foi assombrar, foi mostrar a verdade. Ele falou que na primeira onda do Covid, que iniciou-se em Fortaleza, principalmente na aldeota, ela teve um crescimento de pico quase que isoladamente na capital. Foi crescendo o número, começou na aldeota, depois passou para o centro, depois passou para os outros bairros. Enquanto isso, o governo foi estruturando leitos de UTI e enfermarias que pudessem ir atendendo a população da capital, enquanto, por muito tempo, o sertão ficou, o interior ficou sem casos ou com poucos casos. À medida que o pico foi subindo lá em Fortaleza, foi começando um princípio também no sertão. E, à medida que foi crescendo no sertão, foi diminuindo na capital, porque o ciclo lá já tinha avançado por demais. E a tendência de lá foi diminuir e crescer no sertão. Então, houve uma acomodação com a ampliação dos leitos, que foi, pelo menos, suficiente, em parte, para atender a demanda naquela época. Apesar de tudo isso, morreram quase 8 mil pessoas só no primeiro ciclo. Hoje nós temos mais de 10 mil pessoas que morreram no Ceará. E a preocupação do governador nesse segundo ciclo é que a onda está começando por igual no Ceará todo. Ela está crescendo em Fortaleza, está crescendo no Parambu, está crescendo na Boa Viagem, está crescendo no Quixeramobim, está crescendo no Ceará todo por igual. Não tem um crescimento maior em Fortaleza ou menor em algum canto. Todos os municípios do Ceará nós temos tido um número crescente de casos. E qual é o risco que nós corremos com isso? É que no Ceará todo, crescendo esse risco, aumentando a quantidade de casos como está aumentando, hoje nós não temos mais leite de UTI, na situação que está hoje. Aqui no Sertão Central, o hospital tem 40 leitos de UTI, está tudo lotado. Tem 40 leitos de enfermaria, estão lotados. Vão aumentar mais 29 leitos. A previsão é que na hora que aumentar, lota. Talvez aumente os leitos essa semana. No Hospital Pontes Neto, nós temos 12 leitos de Covid, estão cheios. Na UPA, nós temos 7 leitos de Covid, estão cheios. Aqui, Xaramubim, tem uma estrutura... de saúde a nível de estado. O nosso hospital do Sertão Central, ele não acolhe só gente do Xaramubim nem do Sertão, ele acolhe gente do estado todo. O Hospital Pontes Neto, ele não acolhe só as pessoas de Xaramubim, ele acolhe pessoas de 6 municípios, que nós somos hospital regional. Estrutura estadual está tudo lotado. No Juazeiro também tem uma estrutura estadual, está tudo lotado. A tendência nossa é de chegar ao ponto de não ter onde botar. Esse que é o risco que nós estamos correndo e que o governador chamou a atenção. De acontecer, de vir acontecer aqui no Ceará, o que aconteceu em Manaus, das pessoas não terem para onde ir, chegar ao ponto de não ter onde buscar o oxigênio, as pessoas adoecerem em casa e não ter um local de estrutura de saúde do estado que possa receber aquela pessoa e a pessoa morrer com falta de ar em casa ou no caminho de um hospital para outro, buscando uma vaga que possa vir a ocorrer com o falecimento de alguém. Isso realmente nos preocupa, porque hoje, apesar de todas essas medidas que foram tomadas no Carnaval, o Ceará está vivendo essa situação. Então, ele chama atenção para o risco que nós estamos correndo. As pessoas, por muitas vezes, não estão levando a sério o risco que a sua própria vida está correndo, que alguém da sua família está correndo esse risco e que alguém da sua comunidade está correndo esse risco. Mas todos nós estamos correndo esse risco de chegar ao ponto de não ter onde colocar ou ter algum equipamento que possa servir de acolhimento para fazer um tratamento de uma pessoa numa situação de risco de vida, no caso da Covid. Então, realmente, chamou a atenção duas comunidades do interior, a cada dia, dois distritos, que nós vamos publicar quais são os distritos. A cidade vai receber dois distritos por dia. Pela manhã, o comércio vai atender as pessoas do sertão. À tarde e à noite, atender as pessoas da cidade. E a gente pede às pessoas da cidade que deixem para ir fazer suas compras à tarde e à noite, para evitar... Nós vamos ter que tomar medidas dela, aqui de acompanhamento de uma reunião com os donos de supermercados, para que a gente possa cobrar deles o cuidado com seus funcionários, o cuidado com seus clientes, o cuidado com a vida dele também, na sua casa de comércio. Nós vamos ter realmente estruturas montadas em instituições financeiras. Nós fomos à fábrica hoje para poder parcelar o pagamento, em vez de pagar num dia só. os seus funcionários começar mais cedo, pagar um dia, outro não, para evitar a aglomeração dos bancos durante o dia do pagamento. E, consequentemente, as pessoas terem mais espaço, e eles já que cederam com relação a isso, já estão trabalhando para poder, no próximo pagamento, pagar, até antecipado, mas pagar um dia uma turma, e no outro dia não paga, paga no outro dia, um dia outro não, para evitar a aglomeração dos caixas eletrônicos, para evitar a aglomeração nas filas dos bancos. Nós vamos colocar na entrada da cidade equipes para fazer o acompanhamento na entrada da cidade, contando com a colaboração da polícia, da nossa equipe aqui da autarquia, da estrutura que nós vamos contratar de pessoal para colocar nas entradas das cidades, barreiras educadas, não com nada grosseiro, esclarecedoras, entendeu? Para que as pessoas possam ter a oportunidade de entrar e sair, evitando aglomeração. Marcar os dias dos distritos, quais distritos terão oportunidade de vir à cidade durante aquele dia. Na segunda-feira, digamos, vem um do Cangati, vem outro do outro lado do município, para poder também acumular gente na mesma entrada da cidade. Os transportes só podem vir com a metade da sua área de ocupação. Está no decreto do próprio governador. Então, serão assim 10 dias seguidos de muito acompanhamento, e eu vou estar à frente junto com eles todos, com a Secretaria de Saúde, com toda a equipe, para fazer esse acompanhamento. Nós vamos ter gente organizando as filas, fazendo o distanciamento, nós vamos ter gente acompanhando toda a movimentação da cidade, para que tudo possa se dar sem que as pessoas sejam forçadas a fazer algo que não seja assim, de acordo com o decreto do governador. Então, é missão nossa trazer esse esclarecimento à população. Nós não temos que arrudear, é essa a situação. Nós vamos fazer isso para zelar pela sua vida, pela vida da sua família, pela nossa vida também. Todos nós vamos correr até mais risco, porque vamos estar em frente trabalhando, mas nós vamos estar também preparados, respeitando os aconselhamentos médicos, né, usando álcool, usando a nossa máscara, usando equipamentos de proteção, para que todos possam desempenhar o seu trabalho com o menor risco possível. Eu peço demais a colaboração, não só do CDL, mas de todas as instituições, do comércio como um todo, do pequenininho lá da ponta, que sempre é aquele que mais sofre quando há uma situação como essa, para que possam colaborar, que possam nos ajudar, evitar os bares, o funcionamento depois da hora marcada, ter o distanciamento na hora que está aberto, o garçom respeitar também, né, com os equipamentos, ter equipamentos que possam respeitar o decreto, a forma como se apresenta no decreto, e todos trabalharem com proteção e respeitando as regras, a fim de que a gente não tem aqui mais na frente fechar tudo, porque se acontecer uma situação pior, como aconteceu lá em Manaus, que vem lockdown e fecha tudo. Entendeu? Então, nós precisamos realmente da colaboração da população do interior, que muitas vezes faz festas aí no interior, acumula gente em açudes, né, em locais que, tipo balneário, para evitar durante esse período, porque esse período desses 10, 15 dias é o período de maior risco de transmissibilidade, porque tem muita gente infectada. Para vocês terem uma ideia, na prefeitura, essa semana, 10 pessoas deu positivo, por isso ela está fechada também. Quase todas as secretarias deu gente positivo. Nós estamos testando muita gente, está dando muitos casos positivos. Quanto mais se testa, mais a gente vê os casos acontecendo. E ainda mais, como hoje a grande maioria das pessoas que estão adoecendo são jovens, os leitos de UTI, eles demoram mais para ser desocupado. Porque, graças a Deus, está morrendo menos porque são jovens, mas ocupa, às vezes, por um mês, 60, até 60 dias, um leito de UTI. E isso faz com que o leito não seja desocupado para que outra pessoa possa ter acesso. Na primeira fase, as pessoas que morreram foram os mais velhos. E o ciclo de desocupação era mais rápido. Às vezes morria com 8 dias, 10 dias. Infelizmente, morreu muita gente, muitos senhores, muitas senhoras de idade que tinham acometido, eram acometidos de outras doenças. E esse si, agora os mais velhos estão sendo vacinados, eles estão, já têm uma boa parte protegida. E os jovens é que estão se contaminando, com 30 anos, com 40 anos, com 50 anos, com 20 anos. Ontem mesmo, quantas e quantas pessoas foram internadas aqui com 30 anos de idade, chegando sem fôlego. Então, é preciso que a gente possa proteger. Os pais de famílias, aconselhe, reúnam suas famílias, conversem com os jovens, expliquem essa situação. Procurem compreender também a nossa aflição, porque nós queremos passar por isso. A vacina já está começando a chegar. Uma parte da nossa população já foi, pequena parte já foi vacinada. Em breve nós vamos receber mais vacinas. E nós vamos, se Deus quiser, tomando todos esses cuidados, poder realmente ter o menor número possível de traumas, o maior número possível de sofrimento, o maior número possível de percas, né, de pessoas da nossa população. Eu não estou aqui querendo assombrar, eu estou falando a verdade do que eu ouvi ontem, a verdade que a gente está vendo acontecer no dia a dia no Ceará todo. E no Brasil todo. Vocês estão vendo na televisão como é que está por aí a quantidade de casos avançando no Brasil todo. E o Ceará precisa realmente dar esse exemplo. E nós aqui de Xaramubim, nós sempre fomos assim, pessoas que se envolvem com o sentimento da população como um todo, da necessidade de proteção grupal, do respeito que a gente tem uns aos outros, para que a gente possa evitar o máximo possível essa transmissibilidade tão feroz como nós estamos vendo acontecer agora. Por muitas vezes as pessoas estão sabendo que está doente, evite sair de casa, isole. Entendeu? Quem tem uma pessoa doente em casa, faça o isolamento maior possível. O tratamento em casa é eficiente quando pega no começo, mas é necessário que haja um isolamento dentro da própria estrutura da residência para evitar que outras pessoas se contaminem. Ou que contamine o vizinho, porque às vezes sai na calçada. É importante que a gente faça o tratamento com o maior respeito possível aos outros, restringindo a sua ação dentro do seu quarto, para que a própria família não venha sofrer as consequências de uma contaminação total do próprio núcleo familiar. Portanto, eu queria pedir a toda a nossa população essa ajuda, à imprensa de um modo geral, na divulgação dessas medidas que nós vamos tomar a partir de segunda-feira, com o decreto do governador, para que a gente possa segui-lo à risca, né? E, consequentemente, a gente poder, daqui a 10, 15 dias, comemorar, sem uma perca de uma vida, aqui no município de Xaramubim, a superação, se Deus quiser, dessa onda de Covid que nós estamos tendo aqui na nossa comunidade e no Ceará como um todo. Durante o ano passado morreram 109 pessoas, esse ano morreram 5 pessoas, até agora. Que bom que não morra mais ninguém, né? Porque são 114 famílias que perderam alguém tão querido. 109 pessoas é muita gente. É muita gente. É um avião pela metade que cai e morre todos de uma vez. E são 109 famílias que foram traumatizadas, que poderiam estar com seus familiares aí no seu convívio. E a gente quer evitar que isso continue. Por isso nós estamos aqui juntos para participar dessa live com essa, ter essa conversa sincera, franca, direta com a população do Xaramubim, para que todos possam tomar conhecimento e ter consciência do risco que todos nós estamos correndo. Entendeu? Então, eu vou passar agora a palavra para outros companheiros aqui da mesa, para a Karine, depois nós vamos passar para o Raul, depois vamos passar para o William, para poder eles falarem também. Nós tivemos na Secretaria de Saúde, nós estamos pedindo ao governador a implantação de 10 leitos de UTI no Hospital Pontes Neto, que a equipe está vindo segunda-feira lá do estado do Ceará para ver a possibilidade da implantação desses 10 leitos. Ainda não estão assegurados, mas estão vindo para ver as condições do Hospital Ponte Neto, para ver se nós temos realmente a condição de receber mais 10 leitos de UTI que ficarão para sempre aqui no município de Xarambim, no Hospital Ponte Neto. Isso será uma boa ajuda para o Covid, mas será também uma grande ajuda para o futuro, no caso de outras necessidades que venham a ocorrer depois dessa pandemia. Nós vamos determinar também postos de saúde aqui na cidade para pela manhã atender os casos de Covid. Alguns postos de saúde durante o dia, atender também casos de Covid. E deixar outros postos de saúde para atender outras situações que sejam necessárias à procura do médico. Para auxiliar a UPA, para evitar o tratamento mais demorado quando o caso se agrava, para que as pessoas que estejam levemente sentindo sintomas da doença possam ir ao posto de saúde, que vai estar ali mais perto da sua casa, que esteja atendendo os casos de Covid. Para evitar ir para a UPA, para evitar ir para o hospital, e ser tratado na sua própria residência quando no início da doença e com certeza com condições de ter uma recuperação mais rápida e melhor e menos dolorosa. Depois nós vamos divulgar os postos de saúde que ficarão abertos durante já a partir da próxima semana para atender os casos de Covid, leve casos de Covid na comunidade de Xaramubim. Portanto, eu gostaria de agradecer. Eu vou ficar aqui até amanhã para acompanhar tudo isso. Quando for segunda-feira eu tenho reunião em Fortaleza, mas terça-feira já vou estar aqui, que eu quero comandar também junto com toda essa equipe aqui, toda essa movimentação na cidade, no interior, na frente, se Deus quiser, para que todos possam ter consciência de que o envolvimento é geral. E quem tem que estar na frente sou eu mesmo, porque eu fui eleito prefeito por toda a população de Xaramubim, para zelar pela saúde e pelo interesse coletivo. Muito obrigado. Obrigado, prefeito Cirilo, pela abrindo oficialmente a nossa live sobre o nosso decreto municipal do Covid-19. As pessoas